Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. E olá! Sejam bem-vindos ao 39º Nerdrops. Quem diria? Hoje contamos com a presença do senhor Rocco, do FodaCast. Diz aí, Rocco. Opa, olá, tamo aqui. Tapando o buraco de quem dessa vez? Você tá tapando o buraco do Polar e do Sussi. Que o Sussi, ele enfiou alguma coisa esquisita na boca e ficou sem voz. Opa, sou o famoso pica-grossa, então. É isso, cobrindo os maiores buracos do podcast brasileiro. E ainda conosco, né? Ele que é o homem por trás das listas top 5 do site, o criador do slogan Nerdrop, chupa esta ideia, o cara que deu o primeiro impulso pra Terra girar, o homem que aparou as arestas da Lua, o cara que incendiou o Sol, primeiro e único, Vitinho! Brasil! Galera, meu nome é para com essa de me chamar de Vitinho, e por favor, no próximo Nerdrop final do ano, vê se não faz a da tirar o meu nome da lista dos integrantes do site. Vai que, tá, vai que ele namora, tá nervoso, você viu? Você tá ligado que a única palavra que eu vou bipar aí é v***, né? Xingamento, né? Mas é isso aí, vamos para os nossos e-mails. Guizão, substituição, por favor. E-mails. Nerdmail. Olá, olá, ouvintes! Esta é a leitura de e-mail e comentários do Nerdrops 38. Estou aqui com o Oliver Pérez, o meu amigo filho de careca. E quem mais, né? Quando tá você, com certeza tá eu do outro lado aqui pra ler inglês. Vamos começar com aquele nosso rápido recadinho e muito companheiro, que é da Rádio Animix. Que todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, tem o programa do Nerdrops da semana e reprisa às segundas e quartas, às 8 horas da manhã e quintas-feiras, às 10 horas da noite. Quem quiser acessar é www.radioanimix.com.br. Além do Nerdrops, cultura japonesa, música, anime, mangá e afins. Acessem! E a galera que acompanha o Nerdrops aí, que seguia já e está seguindo agora, viu que a gente está rolando uma promoção. Que é Oliver Pérez? Promoção do Twitter, né? Então, com certeza, a famosa hashtag Promonde, né? Promo ND, tudo junto, underline Cacador. Cacador, exatamente. Nerdrops essa semana aí, deu a louca aí no Argentone, né? A gente tava aí com, nos nossos cofres, um action figure do Translúcido Caçador de Marte, da série da Liga da Justiça. É um dos milhões de action figures do Argentone, mas não se preocupe que ele é novinho, tá? Novinho, lacrado, embalado e tudo mais. Uma promoção bem transparente, tá, gente? Bem transparente. Então, a gente começou nessa semana aí com a campanha Siga o Nerdrops e retweet a mensagem. Você segue o Nerdrops no Twitter, dá uma procurada na nossa timeline, vocês vão ver que a gente fez a promoção e é só depois dar um RT naquela promoção e você já está concorrendo. Bom, então no dia 13 vai sair o resultado através de um sistema randômico, né, de todos que participaram aí da promoção, retweetando, seguindo o Nerdrops, e vocês vão ficar sabendo do resultado na terça, né, dia seguinte, após o lançamento do Nerdrops. E é isso aí, confira lá. A promoção é transparente, o sorteio é transparente e o prêmio é transparente. Então não se preocupe. Tá que nem minha conta. A sua é transparente, a minha tem cor. Vamos então para os nossos e-mails e comentários. Então, o primeiro e único e-mail, já que o pessoal ficou tão empolgado com a promoção, né? Os papais ficaram excitadíssimos com a promoção, então que chegaram até a esquecer de mandar e-mails pra gente, mas o Juliano, o único e-mail que a gente recebeu aqui é Juliano Yamada Rovigatti, que é um japonês italiano, né? É o único cara que pode fazer parte da coisa nossa da Yakuza no tempo. Bom, ele diz aqui, olá a todos, adorei esse último Nerdrops, isso sem falar que o podcast de vocês atualmente faz parte da pasta compartilhada de onde trabalho. Aí, olha, tá... que moderno isso. Rapaz, os nossos downloads são mais, então, viu? olha só. Aproveitando, vocês sabiam que o último filme do Godzilla que saiu no Japão se chama Godzilla War, onde o monstrão enfrenta vários de seus antigos adversários, e entre eles a sua versão americana. O qual é derrotado em menos de 10 segundos para mostrar o quanto os japoneses não gostaram da adaptação americana. Ô, louco! Até mais e um abraço a todos. Cara, eu não vi, agora fiquei curioso, velho. Os caras colocaram a versão americana. Será que tem a mesma qualidade da versão americana? Ah, apesar que agora qualquer um que mexe com After Effects coloca isso aí, né? Eu acho assim, né? O Godzilla do Emmerich, ele era muito ágil, né, cara? Então... Mas pelo menos não soltava raio pela boca, né, cara? Então vamos ver. E não lutava karatê, né, velho? É verdade. Nossa, vou comprar agora. Godzilla Wars é RMVB download, mega upload, agora. Basta compartilhada também, viu? Olha, ele é geólogo e podcaster do Comic Pod. Então ele desenterrou esse filme de algum lugar, né? Geólogo, não arqueólogo, né? Não arqueólogo, exato. Vamos comentários, doutor Oliver Pérez. A gente vai colocar o trailer do filme Godzilla The Final Wars, pra vocês darem uma olhada e tirando suas próprias conclusões. Ele chega logo logo em 2004. Bom, eu vou ler primeiramente o comentário do Rubens Cavalheiro. Ele falou o seguinte: então, Scott Pilgrim tem um game sim. Ele mandou um link do site sobre controles pra falar sobre um review que foi feito sobre o jogo, né? Tchim. E o trailer do filme você não precisa colocar, porque a gente já colocou, tá? Muito obrigado. Tronet ser, né? Maior porradaria nonsense da atualidade. Outro que mandou aqui o seu comentário é o Kio Cassazzo. Salve, nerdaiada. Cara, a expectativa tá foda pra Kick-Ass. Mas tá começando a preocupar o tanto que já mostraram do filme, e tem o Nicolas Cage que aciona o Bomb Alert só com o nome nos créditos. Pô, Oliver, conta corrente nas Ilhas Caimã forçou a barra, né? Só aceitam depósito em dólar. Ele tem conta lá. Ele tá se referindo à nossa cobrança aqui pelo jabazão do programa passado. A gente já tá aceitando em euros também. E pra finalizar, tem o comentário do Almighty. Ele diz o seguinte: assisti Kane depois de ler esses dias e não gostei. É um filme bem feito e tal, mas ficou sem noção demais e cansativo. Aprendam com o cálice sagrado do Monty Python. Porra, esse aí. Ah, eu gostei do filme, eu continuo defendendo o filme. O Polar é cinza, um cinza obscuro. Eu gostei também. Ah, eu achei, não é assim nonsense, né, cara? É aquela alta dose de humor negro, coisas mais ou menos colocadas na hora e em uma ordem que você não espera, né? Já dizia o Brad Pitt dentro do guarda-roupa, né, cara? Puta, aquilo lá me lembrou, sabe o quê? Os Infiltrados. Nossa. Bom, é isso. Esses foram os e-mails e comentários da semana. E bora pro cast, Oliver Pérez. Cat Break. Just another victim. Kid. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Disney começa a trabalhar em roteiro da sequência de Tron. Produtor fala sobre remakes de O Vingador do Futuro e Flash Gordon. Harrison Ford pode entrar para elenco de Cowboys e Aliens. Diretor de animações da Pixar pode ficar encarregado do quarto Missão Impossível. Halo pode realmente ganhar adaptação live action. E o site Bloody Disgusting, essa semana aí, um leitor deles divulgou uma imagem do novo, do Fred, né, que vai estrear esse ano nos cinemas. E com a imagem dá pra ver muito bem como ficou o nosso querido Rorschach fantasiado de Fred Krueger. É, cara, porque até então a gente só tinha imagem, mas só sombra. É, na verdade, no filme era só silhueta, sombra e tal, né? A imagem mais nítida que se tinha era de um action figure que saiu tempos atrás aí só, né, cara? E essa imagem ainda foi enviada, acho que por um leitor, cara, não foi nada. Por um leitor, nem da galera da editora, nada. Não, se eles queriam dar um tom mais assustador ao filme, eles conseguiram, cara. Eu já tinha medo do malucão lá com omelete na cara, agora esse daí tá punk o negócio. Eles só mudaram o cardápio, né? Eles eram omelete, agora é carne seca, vai. A Hora do Pesadelo, né, que é a nova aposta da produtora Platinum Dunes, do Sr. Michael TNT Bay, ele vai chegar às telonas no dia 30 de abril e conta no elenco, né, além do J.K. Rowling, conta com o talento aí de Kate Cassidy, Kyle Gowner, Rooney Mara, Thomas Dekker, Kellan Lutz, Clancy Brown e Connie Britton. Clancy Brown é o Iman do Lost, né? Quem? O carinha que o Desmond matou sem querer. Toda brincadeira tem um pouco de verdade. Ah, sim, Kevin Iman, isso mesmo. É aí que tá o perigo. Bom, chegou nessa semana o trailer de The Other Guys, que conta aí com a presença do Mark Wahlberg e do Will Ferrell, né? Que é aí o protagonista das várias sketches cômicas aí do Saturday Night Live. E das poucas comédias boas que estão saindo de fazer. Poucas, né? É, ele também não tá lá grande coisa, né? Pra você ver o nível. É, é então, começa aí, né? Bom, aqui nesse trailer aqui de Other Guys, eles são mais ou menos dois tiras, né? Que trabalham mais no escritório e que vivem na sombra de dois super cops aí, que são nada mais, nada menos do que The Rock e Samuel L. Jackson, né, velho? Porra, tem que ficar na sombra mesmo. Até que pintam uma missão, né? Que eles têm a oportunidade de saírem dessa daí. Tá aí o trailer, vamos deixar no post. Tem promessa de ser uma das grandes comédias do ano aí, no mesmo nível do Se Beber Num Caso. Eu não vejo graça nenhuma no que o Will Ferrell faz. Olo. Eu acho ele comediante, juro. Ferrell, grande coisa. Pra mim, é o comediante mais sem graça da história dos comédias. Não, eu acho que tem filme que ele acerta e tem os filmes que ele erra feio, velho. Mas muito feio. Entendeu? Mesmo, ó, aquele... Como ator principal, ele é um ótimo coadjuvante, né? É... Segue mais ou menos nessa linha, né, cara? Até que ele foi bem naquele drama que até teve algumas premiações aí. Ah, Oliver, não força também, vai. Não, sim, sim, mas foi, cara, foi. Eu esqueci o nome do filme, cara. Mais Estranho do que a Ficção, lá. Mais Estranho que a Ficção, cara. Um filme legalzinho, cara. Eu gosto daquele filme que ele é um piloto, NASCAR. Nossa senhora, velho. E eu gosto daquele filme que o Borá é o vilão. E eu gosto daquele filme O Âncora. Ai. É sensacional, cara. Ele dá uma volta que é tão ruim que fica bom. A velha política dos Nerd Drops, né? É tão ruim que dá uma volta. Pra mim, cara, é um ator do calibre do Nicolas Cage. Que é bom. Principalmente se o calibre estiver apontado contra ele. Bom, outro trailer que chegou aí também é o trailer de Splice, né, que é uma ficção científica. A trama aí conta a história aí de dois cientistas, de Elsa, que é a Sarah Polley, aí, junto com Clive, que é o papel do Adrien Brody, né, e eles são os dois brilhantes geneticistas, né, que eles conseguem desenvolver uma nova espécie com DNA humano e animal, né. O resultado é um híbrido feminino que pode ser o próximo passo da evolução, mas que em contrapartida é sedento por sangue humano, é claro, tinha que ter plot twist aí. A história é dirigida por Vincenzo Natali, que fez aí filmes que já considerados cultos como O Cubo e Paris, Eu Te Amo. Também roteirizou ao lado de Antoinette Terry Bryant e Doug Terra, além de ter como produtor Guillermo del Toro. O filme tá aí pra, agendado pra sair no dia 4 de junho de 2010. Pô, cara, mas esse filme aqui tem cara de ser bom, cara. O problema é que ele tá muito tempo, que nem eles falaram aqui, tá muito tempo na geladeira, cara. O filme tá pronto desde 2007. Tropa de Elite foi assim, hein, olha. É, Tropa de Elite até que teve, né, o momento lá que alguém decidiu, vamos dizer assim, divulgar pela TAM, né? Ah, cara, mas Tropa de Elite, o filme brasileiro é assim, cara. O filme do Chico Xavier eu descobri que faziam 10 anos já que eu tava fazendo. É porque estavam psicografando o filme. É, foi o que eu falei, psicografaram. E a Screen Gems também liberou um trailer do Resident Evil Afterlife, que, assim, não disse nada do roteiro, mas diz que pelo menos o 3D dele vai ser o mesmo do James Cameron em Avatar. E até então é a única novidade que agradou pelo menos. Eu acho que o filme do Resident Evil seria um bom jogo, né? A partir do terceiro filme já daria um bom jogo, viu? Porque do jogo não tem nada, então... Então, e tem outra coisa, né? A gente tá acostumado com filmes de zumbi, cara. É, o Resident Evil... Tá certo que no game ele sempre teve esse negócio do high-tech com coisa tosca no ar, né? Até que eles eliminaram isso daí um pouco no Resident Evil 4, né, cara? E na série de filmes, cara, é tudo muito visual, muito clean, assim, muito, muito limpo, né, cara? É tudo aqueles ambientes high-tech da Umbrella e eles não conseguem se desvencilhar disso, né, cara? Eles até conseguiram um pouco no 3, cara, mas o filme em si é uma merda. O filme 3 eu acho pior de todos, apesar de que ter uns personagens mais legais dos jogos, né, que é a Claire, por exemplo, que não tem nada a ver com a Claire do jogo, mas eu vou falar a real, cara, eu acho o primeiro filme muito bom, mesmo tendo os piores efeitos, mesmo tendo um roteiro mais fraquinho, mas eu acho ele mais parecido com o jogo, cara. O jogo, exatamente, eu acho que a proposta até do filme tá mais assim, pau a pau, né, com os primeiros jogos do Resident Evil, cara, eu gostei até do primeiro filme. O primeiro eu achei demais, cara, o segundo eu já achei mais ou menos, daí pra frente foi só pra ladeira, né, velho. É, porque tem essa, pensa, né, cara? A personagem principal do Resident Evil, dos filmes, né? Já é uma personagem que nada tem a ver, né, com os jogos. A Alice, é. Estão trabalhando muito em cima dela, cara, e no final do terceiro ela já vira uma super mulher, já, entendeu? Já parte pra um negócio meio já absurdo demais, além do que já era pra ser. Terceiro, confesso que até hoje eu não tive coragem de assistir, e esse novo aí, se ela era super mulher, não sei nem o que ela vai ser nesse próximo agora, né? Vai ser a super mulher de 3D. Gente, será que ninguém aprendeu nada com Street Fighter e Mortal Kombat? Não se fazem filmes de jogos. E ninguém assistiu Dragon Ball? Não se fazem filmes de desenho. O único bom é o Super Mario, né? Oh, excelente. Filme sobre jogo, só se for God of War ou Castlevania, né, Oliver? God of War é assim embaixo. Castlevania, acho que você é assim embaixo. Mas God of War já vai sair, Fúria de Titãs aí, né? Sabe, praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que ele destrói todos os mitos e lendas e deidades da época, né? A diferença é que no Fúria de Titãs ainda existe a mitologia, né, cara? Aliás, isso é uma coisa que a gente devia falar. Essa... Desculpa, gente, a p*** que a Warner fez, adiando Fúria de Titãs, né? Que história é essa? O filme é ruim ou não? A crítica, pelo que eu entendi, não tá gostando, né? Tinha que ser, então, Fúria do Paralamas do Sucesso. Fúria aqui de abelha. Daí ia ser ruim, cara. Ia se chamar B-Movie, né? Bom, na semana também chegou o trailer de Salt, marcando a volta de quem, de quem, de quem? Em 360 graus, Angelina Jolie. Em 360 graus e 3D, né? IMAX. Trailer aqui, uma amostra, né, do filme que conta aí de uma agente da CIA, que é acusada aí de ser uma espiã russa. E o filme, ele deve seguir na mesma linha aí dos últimos filmes de espionagem, Bourne, Missão Impossível, né, Escolha, né? Pra falar a verdade, eu acho que a única coisa que tá cansando nos filmes agora, que todos eles estão tentando querer ser um pouco inteligentes que nem a trilogia Bourne. Ela é uma assassina também nessa? É, aqui no caso aqui, pelo que eu entendi, um dos terroristas suspeitos acusa ela de ser uma espiã russa, né? Então, quer dizer, a CIA é obrigada a ir atrás, só que ela escapa. Agora eu não sei se ela é realmente uma espiã ou se ela escapa de uma acusação infundada, entendeu? Cara, é Angelina Jolie, velho, quem se importa, cara? Mas ela ainda tá na Etiópia ou não, cara? Porque ela meu Deus, tava magra pra cacete. É, parecia ela adotando um filho, tá ligado? Adotando os três filhos no começo do filme. Então. Parece ser legal e tal, mas é o que eu disse, né? Que o cara não se desvencilhar dessa imagem da espionagem de identidade Bourne, por exemplo, vai ser só mais um do mesmo, né, cara? Sabe o que eu achei engraçado no trailer, velho? Angelina Jolie, uber gostosa, né? Angelina Jolie, puta que pariu. Aí, beleza, ela vai lá, ela pinta o cabelo. Nossa, meu Deus do céu, cadê? Cadê? Não conheço mais. Tipo, porra, como assim, velho? Clark Kent, né, cara? Clark Kent ficou muito menos do que reconhecido. Eu acho o seguinte, cara, começou, assim, essa linha de filmes de espionagem um pouco mais inteligentes, pra mim, na verdade, foi com Jogos Patrióticos. Ah, mas Jogos Patrióticos, cara, há quanto tempo que não tinha uma franquia, né? O último foi aquele lá do Ben Affleck, que assumiu o papel do Harrison Ford, A Soma de Todos os Medos. Que é bom, por incrível que pareça. Não é bom, o Ben Affleck tá num papel aí totalmente diferente do que ele fez, não é nada... Ruim? Não é nada Ben Affleck, né? Ele não faz aquele cafajeste romântico, aquela coisa nada. Ele não demoliu o filme. Exatamente, ele não demoliu o filme. Você sabe, né? Qualquer filme mais Ben Affleck, menos 4 pontos no IMDb, né? Já começa a dividir 4, né, velho? Bom, Salt estreia por aqui nas terrinhas tupiniquins no dia 11 de julho. Confira no post. Pergunta, ela vai usar Salt alto no filme? Wesley Snipes vai aparecer? É Assalto sob o Trilho? O filme vai ser gravado em Salt Lake City. Puta merda, velho. Tá ficando pior, olha. Vou pra próxima, pelo amor de Deus. Falando em Salt, olha quem logou aqui. Marcelo Salgado. O Didi vai aparecer ao Salt em Bancos trabalhando. Você assiste Salt Park? Ai, velho, sério. Para, velho. Vamos saltar de notícia, vai. Pelo amor de Deus. Fatality. E a Disney anunciou que tá muito empolgada com o lançamento do Tron Legacy, né? Que é o segundo filme da trilogia. Mas ele ainda disse que já tem o terceiro Tron adiantadíssimo nos planos do estúdio. Segundo o Hollywood Reporter, Edward Keyes e Adam Horowitz, co-produtores executivos e escritores de Lost, que trabalharam no roteiro de Tron Legacy, já começaram a escrever a sequência do filme, que ainda nem sequer estreou. E a ideia era considerada desde o início de março e agora foi oficializada. Nenhum detalhe do filme ainda foi divulgado. Também ele podia falar que no final do 2 acontece tal, aí o 3 começa assim. Mas especula-se que a história encerrará uma trilogia, Avar, provavelmente dando margem a mais filmes, derivados dessa primeira série. Também não se sabe se o diretor Joseph Kosinski retornará, mas os integrantes do elenco têm cláusulas de retorno em seus contratos. Vale lembrar que tem uma série animada de televisão também está em produção. O Tron Legacy é produzido por John Lasseter e chega a cinemas 2D e 3D no dia 17 de dezembro deste ano. Quer dizer que a partir daí pode virar uma putaria geral, né, velho? Eles vão explorar isso até um laço. Vai virar uma trilogia, pode virar uma série animada de televisão, com certeza vai ter o jogo. Pelo amor de Deus, né? Acho que esse pessoal tá muito empolgado. Por enquanto a gente só viu um trailer, né? Assim, o visual parece ser legal, né? A historinha vai ser básica, que nem o filme de 82. É um filme legal e acabou, né, cara? Morre aí. Como assim, cara? É um filme perfeito, cara. Foi o melhor trailer. Eu acho que o trailer foi melhor, muito melhor do que qualquer filme que saiu no ano passado, cara. É porque, na verdade, Tron formou meu caráter, então eu sou fanboy do Tron e tô empolgado. Eu tô achando que o filme vai ser muito legal, mas que, ao mesmo tempo, não tem a necessidade de você, cara, criar outra sequência, uma série animada de televisão, sei lá, cara, entendeu? O pessoal já quer... É Disney, né? Que é isso, né? Parece Star Wars. Qualquer coisa que sai, ou novo, ou velho, eles sempre querem transformar em trilogia. Não tem jeito, cara. Olha, até o Pirata do Caribe mesmo, não era pra ser um filme só, acabou virando trilogia. Até Rock, que eram 6 filmes, queriam transformar em trilogia, né? Nossa, velho. Até Star Wars, que eram, são 6 filmes, era pra ser uma trilogia. Mas Rock foi 2 trilogias, cara. Foram 6 filmes, então, né? Tipo, continua a trilogia, né? Mas George Lucas conseguiu, né, cara? Ele fez 6 filmes, só vale 3. O produtor Neil Moritz falou sobre as versões de Flash Gordon, Doc Savage e Vingador do Futuro. Meu Deus, eles vão fazer um remake de Vingador do Futuro? Remake de tudo? Vingador do Futuro é nosso nome. É remake em termos, né, cara? Porque quando você pega um conto do Philip K. Dick pra adaptar, você pode levar de várias maneiras, né, cara? Então, geralmente, todas as adaptações que tem dos livros ou dos contos do Philip K. Dick, cara, em nada tem a ver com os livros deles, né? Então, quer dizer, tem muito pouco elemento original usado nos filmes. Isso a gente vê aí em Blade Runner, a gente vê aí em O Vingador do Futuro, né, que é do Paul Verhoeven. Vamos ver. Ele falou que O Vingador do Futuro não vai se basear tanto no filme de 90, vai se basear no livro, né? Exato. O Philip K. Dick, ele é quase um Isaac Asimov na área dele, né, cara? Então, assim, os livros dele são muito cabeça, cara, e o pessoal eles querem pegar o conteúdo do livro dele e fazer algo pop, né? Então, eles, por mais que eles consigam fazer, você vê aí com o Minority Report, acho que é o caso mais recente, eles transformam isso numa linguagem pop, né, cara, e não naquela coisa underground que é o livro do escritor. Pra você ver, cara, que eu sempre falei, Matrix é cópia do Vingador do Futuro, do filme. Eu não digo que é cópia, mas eu digo tipo que é referência, cara. É só uma pergunta, velho, tipo, vai ter a mina que tem 3 seios? É só isso que eu quero saber desse filme, do remake. Se tiver, tudo bem, eu vejo de novo. Vai ter a Nanzinha? Porra, Rocco, eu ainda tava falando da mina do 3 peitos, você manda a Nanzinha, velho. Se tiver uma anã de 3 peitos, então eu vejo várias vezes. De 3D. Bom, outros clássicos, né, que estão querendo adaptar aqui, é no caso Doc Savage, né, que acho que é um quadrinho dos anos 50, 60, não é isso? 40. Nossa, errei por 20 anos, nada mais. E do Flash Gordon, que eu não considero nem remake, né, cara? Apesar que o primeiro, né, cara, foi feito com o que dava na época, cara. O que tem de melhor é a trilha do Queen, né? Bom, só pra concluir aqui, né, nenhum dos 3 filmes tem os seus respectivos roteiros prontos, né? E nem sequer um cronograma de produção fechado. Então, quer dizer, pode demorar bastante aí. Ou pode vir como Transformers 2 pro cinema, né? Sem roteiro. E chegou aí uma notícia meio que até bombástica, né? Adaptação dos quadrinhos Cowboys em Aliens, além do James Bond aí, o Daniel Craig e Olivia Ward, né? Que faz a 13 do House e além de estar presente também em Tron Legacy. O filme vai contar também com a presença do senhor Indiana Jones, Harrison Ford, né? Quem fez a revelação foi o diretor diretor do longa, o Jon Favreau, né, o mesmo diretor do Homem de Ferro, e o filme já tem previsão aí de estreia pro dia 29 de julho do ano que vem, né, saindo aí pelos cinemas através dos estúdios DreamWorks e Universal Pictures. Bom, cara, o filme aqui, né, tem a premissa aqui de no meio do embate entre nativos americanos e cowboys, surgir aí uma invasão alienígena, sendo que os dois lados se unem, né, para enfrentar a ameaça em comum, e isso daí já chegou a ser até um papel cogitado aí pro Robert Downey Jr., né, acabou ficando o Daniel Craig no lugar, né, quase toda o elenco e produção do Homem de Ferro nesse filme, e vamos ver, cara, o Harrison Ford em papéis de aventura a gente já sabe que ele manda bem, né. Então dá pra dizer que o filme não é original, né, cara, porque cowboys e índios contra alienígenas... E segundo a New York Magazine, está quase encerrada a disputa pela direção do próximo Missão Impossível. Brad Bird, o diretor de O Gigante de Ferro e dos dois melhores filmes da Pixar, né, Os Incríveis e Ratatouille. Ratatouille, né, cara, eu sempre erro falar isso daí. Atualmente negociando com Paramount Pictures para assumir o projeto que seria sua estreia em live action. O problema é que o estúdio aparentemente é o pagamento do Bird, que já tem dois Oscars e, pô, não vai cobrar barato não, né. As filmagens começam no meio do ano para um lançamento em 27 de maio de 2011. O Brad Bird, né, cara, a gente só conhece ele através das animações. Uma foi o Gigante de Ferro, e depois ele entrou na Pixar, né, pra dirigir Os Incríveis, Ratatouille. Eu acho um chamado aí pra diretor meio esquisito isso daí. Eu acho que as mulheres tinham efeitos, né, cara. É, e não dá pra dizer também que o cara não é bom de roteiro, né, velho. É, será que ele quer deixar o Tom Cruise mais animadinho? Tom Cruise vai ser o Speedo, né, no filme? Procurando Nemo mudou a minha vida, cara. Eu era igual ao Marlin, sabe? Porque o Matheus, meu filho, ele é deficiente físico. E eu, depois que eu assisti Nemo, eu parei pra pensar e falei assim, cara, eu também sou assim. Nossa, eu sou super protetor, sabe? Tipo, pô, não faz isso. Deixa que eu faço que você não consegue. Eu parei com isso, cara, depois que eu assisti Procurando Nemo. Pô, legal, né, cara? Faz é realmente, vida. Né, cara? Os filmes têm, tipo, a carta na manga por causa da mensagem que passa, né? Acaba refletindo em algo da sua vida, né? Depois dessa vai ser Missão Possível, né? É, vai trazer aquele lado positivo de uma produção aí do Missão Impossível, né, cara, com Tom Cruise. Sabe o que seria legal? Colocar o Tom Cruise contra a Oprah nesse filme. Já pôr o Tom Cruise voando nesse filme. Tipo Rocketeer, né, cara? Engraçado que a foto da notícia não podia ser uma melhor, né? Ele correndo. E quem lembra aí que em 2006 quase que rolou o filme do Halo, né, com a produção do Peter Jackson e direção do Neil Blomkamp, que também faz parte do Distrito 9. Mas foi colocado na geladeira da Rede Globo por alguns problemas de orçamento. Então, o filme realmente vai sair. Pelo menos é o que o Frank O'Connor, diretor de desenvolvimento das franquias da Microsoft Game Studios, disse em entrevista ao IGN. Bem amplamente ele falou que nós faremos um filme quando chegar a hora certa. Aí ele comentou que ganhou zilhões de dólares com bonequinhos, quadrinhos, jogos e tudo mais que existe, produtos licenciados. E com o filme, isso aumentaria mais e mais. Não só os milhões de dólares, como todos os produtos. Gente, aprendam com Street Fighter e Mortal Kombat. Não se devem fazer filmes de jogos. Mas já viu a animação do Halo? Já. Com a animal. Cara, eu não manjo nada de Halo. Tem potencial pra sair um jogo? Jogo tem, né? Jogo tem. Saiu um jogo tem. Tem muito potencial. A partir do momento que existe 500 jogos de Halo, eu acho que sim. Filmes não sofreram upgrades nos últimos anos, como Halo. É, cara, e lembrando também, né, cara, que o Doom tinha mais ou menos uma proposta parecida, né, os caras conseguiram meio que detonar a coisa toda, né, cara. Apesar que a Microsoft, né, tá batendo o pé aí, que não quer que qualquer um faça e tal, e já teve grandes nomes do cinema aí, de Hollywood, descartados, né. Agora vamos ver, a parte da Microsoft a gente sabe que pode até sair um filme bom, né, por causa da cobrança que eles têm com as licenças dela. Tem que ver o que Hollywood é capaz de fazer. Vou falar pra você, viu, Oliver? E a questão do Distrito 9, cara, eu acho que é um filme que ilustra bem que poderia ser um Halo, cara. Mas em compensação ao Doom, cara, eu acho que só não fez sucesso porque Doom só faz sucesso na Lativeria. Velho, o Doom faria muito sucesso se ele fosse um filme de 15 minutos, que é aquela cena final. É, 4 minutos, se não me engano. Mas aquela cena final é foda, cara, na boa. Eu não digo que aquela cena vale o filme, mas, meu, aquela cena é muito boa, cara. Foi bem feito. É uma sequência em atirador de primeira pessoa, né? Pra quem não sabe. Vou ter que dar uma de Oliver Pérez, mas já saiu um filme do Doom, né? O Doom Quixote, né? E saiu aquele outro com o Johnny Depp, né? O Doom Juan. Nossa! Nossa. Agora a dúvida, olha. Como é que é uma cena de tiro inteiro de escopeira que aparece e leva chumbo? Bom, mais ou menos por aí. É tipo o filme brasileiro de luta antigamente, tá ligado? O cara que apanhava era a câmera. Trailer, se eu não me engano, do Halo ODST, né? Até foi bastante falado que se fosse um filme de Halo, né? Seria ótimo, né? Cara, sabe uma coisa que eu acho legal pra caramba? Vocês repararam que ultimamente, tipo, o número de fanfilmes, assim, tem cada vez aumentado, cara? Isso eu acho muito foda, não, cara. Não, o que tem aumentado é o número de fan-trailers, né, parceiro? Fan-filme não tem nada, né? Ô, Ronix, como fala é aí. Que o número de fanfilmes iria diminuir, cara? Como assim? Ué, o número de fanfilmes tem aumentado. Sim, a cada novo tem mais um. Como é que ele... Tudo bem, a variável recebe a variável mais um, velho. Eu entendi a tua lógica, mas assim, é legal porque cada vez mais, tipo, tem mais filmes de qualidade, entendeu? Nesse sentido que eu quis dizer, cara. Ah, mas acho bem legal, cara, porque assim, tem toda aquela construção de comunidade das pessoas que às vezes, porra, eu quero ver um filme, sei lá, de Halo que aborde tal história, aí não tem, aí o cara vai lá, meu, foda-se, eu vou lá e faço, né? Eu acho isso muito legal, velho. Mas, você já assistiu aquele fan-filme que eles estavam meio que satirizando o Matrix, chama Computer Boy? Não. Cara, assista. É isso e Storm Clerks, que ele tá utilizando o balconista, como se tivesse uma loja de conveniências na Estrela da Morte. É, o imperador chega e fala, eu quero ir no banheiro, mas tem uma empréstima revista, o cara vai dar uma revista, ele, não, essa com a princesa Leia, não, me dá aquela ali com a senadora Amidala. Os negócios assim, sabe, tipo aquele velho tarado que entra na loja. São maravilhosos esses dois, cara, assistem. São sátiros, mas são fã-filmes que valem a pena. No Computer Boy, toda vez que vai aparecer a nave do Nabucodonosor, aparece mensagem, não tivemos orçamento pra isso. E mostram dois patinhos, assim, nadando numa lagoa. Nossa, velho. É a criatividade, né? Quem sabe a Microsoft contrata esses caras pra fazer o Halo. Televisão. E vamos para os destaques de televisão. Star Wars vai ganhar uma nova série de animação, desta vez de humor. Steven Spielberg vai explorar o futuro em Future Earth. 1, 2, 1, 2, 3. E essa semana serão algumas imagens do mais novo episódio de Big Bang Theory. E quem não quiser saber, spoiler por 55 minutos, não esquece. É porque é uma trama muito complexa, entendeu? É embaçado. Tem um plot twist foda. No episódio que foi ao ar hoje, o Zewa, ou como diz o Borá, USNA, do Big Bang Theory, vai mostrar em algum momento, e como eu costumo dizer, nos 3 segundos finais, os 4 nerds, né, fantasiados de super-heroína. Vai estar o Wallery de Batgirl, o Sheldon Cooper de Mulher Maravilha, o Leonard de Supergirl e o Raj afetadamente de Mulher Gato. O episódio vai se chamar The Weather Resurrects, e o Sheldon vai se encontrar de novo com o Will Wilton, né? Que é aquele que sacaneou ele no jogo de cartas lá e acabou perdendo tudo. Essa foi foda. Ele soltou um golpe de coelho, alguma coisa assim, né? É, mas antes ele falou que ele não foi porque a avó dele morreu. Exatamente. Aí o Sheldon, na sua nobridade, sabe Deus se essa palavra existe, ele resolveu deixar o jogo ser vencido e tal, e acabou sendo sacaneado. Aí ele tem ódio mortal do cara e ele vai voltar nesse episódio. Agora, cara, me dá muito desgosto ver a imagem do Wolf. Wolowitz, né, cara? Só do Wolowitz? Não, principalmente o Wolowitz, né, cara? Olha o desânimo do cara. O Leonard, cara. Ele tá parecendo uma mina mesmo, não tá? Tipo, aquele... Já pegou muito traveco na balada, hein? O Sheldon literalmente tá uma maravilha, né? Cara, eu vou falar, vou meter uma heresia pra vocês aqui, mas eu acho Big Bang Theory muito overrated, cara. Eu não acho disso daí, não. Overrated em que sentido? Ah, cara, eu acho que o pessoal fala muita coisa. Ah, é seriado nerd, é isso, é aquilo. Pra mim são, sei lá, pessoas antissociais, físicos, nucleares, que não chegam a ser, tipo, nerd. Tá em um outro nível. Eu não acho tudo isso que o pessoal fala, não. É legal, é divertido, dá pra dar risada, mas, tá longe ainda de coisas melhores. que eu já vi. Ah, eu discordo. É um antissocial e 3 idiotas. Físicos nucleares. Bom, cara, é isso aí. A gente vai colocar a imagem, se quiserem, né? Cliquem lá no post. Mas esse episódio tá chegando hoje, dia 12 de abril. É, só que somente nos Estados Unidos, né? Então, se você quiser aí acompanhar, você sabe o que você tem que fazer. Só aquela cena do episódio lá do anel, que eles pegam, vão passando na mão de um pro outro, citando a inscrição do um anel de Mordor. É só aquilo ali já é o suficiente pra ser nerd demais. Fora todas as citações, fora tudo que eles fazem de quadrinhos, cara, de série de ficção científica, eles são nerds. Eu me orgulho em dizer que eu também sou nerd, sou o Leonard, que eu tô pegando uma pene da vida real, né? Guizão e Oliver sabem do que eu tô falando. Deixa passar essa, né, gente? Você também vai pra balada com uma lanterna verde ou não? Só pra quem ainda não tá enjoado de Clone Wars, o Cartoon Network tá estabelecendo uma nova série sobre Star Wars e Clone Wars, em conjunto com a Lucasfilms Animation. Além do projeto live action pra televisão, vai ter um seriado dessa vez, só que é comédia. O que pra mim não quer dizer muita coisa, porque toda a segunda trilogia foi uma comédia só. Não valeu a pena. Mas o Seth Green e o Matthew Seinhardt, que criaram o Frango Robô, estão no projeto com envolvimento criativo. Eles conseguiram o aval do George Lucas pra isso. E sabem... Só faltou Hermes e Renato serem convidados também. Imagina o Huawei fazendo o Darth Vader. Nossa senhora. Tá na base de midi-clórios. Midi-clórios, caralho, rapaz. Todo mundo de modernista, esse é belde. Imagina, isso é legal, cara. Mas o Brendan Haig, do Daily Show, e a Jennifer Hill, do Backyardigans, vão aparecer entre os produtores. E o Todd Grimes, da série O Segredo dos Animais, é um dos diretores. Tinha que ser divertido igual O Segredo dos Animais, cara. O Segredo dos Animais é muito bom, muito bom. Concordo, número, grau e gênero, cara. Tem a piada besta mais maneira do mundo, né? Meu braço caiu. O que é do garoto da pizza? É o Briggs que dubla, não é? É, o Briggs, ele faz o Otto. É Otis, é isso. O mais legal que eu acho dessa série é quando o moleque fica empurrando as vacas lá de sacanagem e de noite as vacas voam e empurram o moleque da cama. Nossa, velho. Esse eu vira criança. Toda vez que passa a parte do Mike maluco, velho, eu sou obrigado a parar, velho, porque é um negócio de... fora de série, né, cara? Anakin, tá brincando de telas de morte? Anakin, filha da p***. É, em termos de animação, acho que o Star Wars aí já tá bem embasado, né, velho? Isso tem o quê? Já, sem contar as antigas, né, que é dos droids, dos Ewoks, agora da saga dos clones e tal, agora eles querem mais uma, só que mais focada pro humor, cara, né? Eu não sei se realmente funcionaria bem isso daí. Cara, sem sacanagem, tipo, ultimamente Star Wars tá tão assim, séries, uma porrada de coisa, cara. Daqui a pouco, o que eles vão fazer depois disso, velho? Eu confio no Seth Green, cara. Eu acho que se as piadas forem do tipo do Frango Robô, acho que tão tranquilo. Ah, sim. Tudo bem. Se as piadas forem o estilo do Frango Robô. Mas e pra George Lucas, né, a companhia responsável deixar serem do estilo Frango Robô, é outros 500, né, cara? Cineasta Steven Spielberg está desenvolvendo, em parceria com a Discovery Channel, uma minissérie Future Earth, programa produzido, né, pela DreamWorks Animation, e vai mostrar como será a vida no planeta daqui 25, 50, 100 anos. Futurólogos, acadêmicos e outros pesquisadores da atualidade ajudarão a determinar como será a evolução da medicina, tecnologia, meio ambiente, economia, indústria bélica e da mídia. Ainda não foi divulgado quanto a série irá ao ar, mas puta que pariu, que cara foda e que ideia, hein? Eu quero saber quem que é formado em futurologia. Cara, Nostradamus. Mandinar, velho. Mandinar, cara. Nicolas Cage. Mandinar é... É desastre, velho. Ele é desastre, amado. Mandinar é formado em mamonologia. Cara, mas a ideia é muito boa, né, cara? Porque se a gente, né, joga mais um pouco pra trás, a gente imaginava que os carros no ano 2000 iam voar e tudo mais, né? E a gente já não tem mais essa visão do que pode estar vir, assim, muito à frente, né, cara? Então, às vezes, o que tá mais próximo, né, que são as próximas décadas, vamos dizer assim, eu acredito que seja até mais difícil de você prever o que vai acontecer do que aquelas coisas que a gente pode prever, sabe, daqui pro próximo milênio, por exemplo. Então, cara, mas eu acho que isso aí não é nenhum pulo do gato, entendeu? Porque o próprio Discovery Channel tem uma série que chama O Mundo do Futuro, Mundo do Amanhã. Mas ele mescla que fala todos sobre... os elementos juntos, Guizão? É, claro, mescla tudo isso aí, isso aqui não de... Né? É, mas as animações são mais fracas. E é feito pela DreamWorks com Steven Spielberg. Não, então, a pegada é outra. Ah, então não é, então não velho. Eu acho a ideia muito legal, cara. Só assim, minha única dúvida seria como que seria, tipo, a indústria bélica daqui a 25, 50 anos, cara. A brasileira vai ser a mesma. É a mesma desde o de 1500, vai mudar, entendeu? Eles... 14 bis com metralhadoras. A gente, no final do ano, a gente noticiou que o Brasil tá comprando tanque de guerra de sei lá quantos anos atrás, cara. Games. E depois de Heavy Rain, né, que é um jogo exclusivo para PlayStation 3, que teve uma recepção excelente, a Microsoft meio que ficou um pouco preocupada em fazer um jogo à altura. E pra tristeza dos PS3 fags, né, que ficaram revoltadíssimos com a notícia, Alan Wake, que é um outro jogo aguardadíssimo nos moldes de Silent Hill, vai ser lançado exclusivamente para Xbox 360. Os produtores e desenvolvedores foram atrás de inspirações como Stephen King, Lost e Twin Peaks, pra contar a história do escritor que se vê cercado por um conto de terror que ele sequer lembra de ter escrito. E o jogo tem alguns combates, puzzles, né, e tudo que Silent Hill tem também, Heavy Rain tem, e qualquer outro jogo de terror tem, mas dizem que o jogo é muito empolgante, e quem já teve o gameplay falou que o jogo é excelente. Ele segue os mods um pouco, né, do suspense aí, e eu gosto de jogos de suspense, cara, e Alan Wake tá super aguardado também, como tava o Heavy Rain aí, vamos esperar ser lançado pra ver como é que vai ser de verdade. Pelo que eu vi no vídeo aqui, é como se o mundo fosse mal assombrado, né, quando não é, né. Alan in the Dark, então, né. Ou seja, ele é mais foda que o Silent Hill, que não é só uma cidade, né? Assombrada, assim, um mundo, é isso? Então, é o que o trailer dá a entender, né, cara? É, mas é mais ou menos isso mesmo. E o Alan Wake, né, é uma analogia com o Awake aí, né, uh-huh, de despertado. Cara, uma coisa que eu achei muito foda do trailer é, tipo, a forma da jogabilidade, como que você usa a tua lanterna como se fosse uma arma, tá ligado? Apontando pros caras, assim, o feixe de luz e os teus inimigos, eles ficam... É, eles recebem isso como, tipo, como se fosse dano, cara. Isso eu achei muito foda, velho, muito legal. Silent Hill 4 é assim já. Ah, não joguei, cara. Silent Hill eu só joguei o primeiro, cara, infelizmente. Ué, tem o trailer aí. O jogo vai ser lançado em maio, no dia 14 na Europa e dia 18 na América do Norte. E no Brasil, sabe Deus quando vai ser lançado. Então, é pra quem não viu, está no ar um filme feito pelo pessoal da Corridor Digital, né? O Modern Warfare 2, jogo de tiro da Infinite Ward, né? Que foi a continuação do Call of Duty, da Guerra nos Tempos Modernos. Que é um dos maiores fenômenos de vendas e, obviamente, de pirataria ever. E são 7 minutos de vídeo que passam de uma forma muito rápida e impressionam tanto pela qualidade como pelo orçamento baixíssimo, que foram apenas 209,42 dólares. É, não dá pra comprar nenhum jogo, né? Fato. Não. Fato, no Brasil não dá mesmo. Então é isso aí, o link estará no post. Vocês viram? O que vocês acharam, gente? Cara, eu vou te falar que tem filme que exige milhões de dólares na produção, cara. Eu não tenho um resultado tão bom quanto esse vídeo aqui, né? De 209, pra ser mais preciso, 42 cents. Pra você ter uma ideia de quanto sai um filme de verdade em Hollywood sem atores famosos e sem uma grana gigante de distribuição, né, cara? É o que eu falei, Dead End foi melhor do que Cavaleiro das Trevas. Não. Sim, sim, sim, sim, sim. E também chegou, nessa semana, o trailer que a Activision divulgou sobre Transformers War for Cybertron, né, que é demonstrada a criação dos personagens para o game multiplayer, ou seja, você é capaz de personalizar seu próprio robô pra jogar aí um MMO, né, cara? Muito legal. A Hasbro e a desenvolvedora Raimund Studios, elas estão juntas e colaborando na trama que pretende estabelecer melhor a mitologia dos robôs antes da chegada à Terra, né? No caso aí, antes, obviamente, da destruição de Cybertron. Vocês conferiram o trailer? O que vocês acharam? Eu achei do caralho. Cybertron Begins, né? Antes de vir pra Terra, como é que eles já tinham aquele visual? Eles não deveriam ser só plataformas? Ah, sim, cara. Mas a gente tá falando, né, na realidade, dentro de possível, num universo Transformers, né, cara? Então, teoricamente, né, no universo deles, eles deveriam ser máquinas que não precisavam se camuflar de absolutamente nada, né? Mas também pelo fato de eles serem parte máquinas operárias e parte militares, né, elas podem se transformar não a nível de camuflagem, mas sim a nível prático, né, para armas ou ferramentas, coisas assim, e eles podem levar a trama dessa maneira, né, cara? Não necessariamente que precisem ser robôs que não se transformem em nada. Bom, o jogo ele vai estar aí disponível para as plataformas PlayStation 3, Xbox 360, então quer dizer, não vai ter briga, e também disponível para PC, Nintendo Wii e Nintendo DS posteriormente. Quadrinhos. A última edição de All-Star Batman Robin, The Boy Wonder no Brasil, chamado Grandes Aços Batman Robin, saiu nos Estados Unidos em setembro de 2008. Desde então, a DC Comics cancelou pedidos para as edições 11 e 12, já anunciados. E o máximo que se falou foi que Frank Miller estava atrasado nos roteiros. É que o traço dele não estava... Não tava muito bom. Mas as coisas devem voltar aos eixos em breve, né? Segundo o anúncio oficial da DC na convenção da WonderCon, mais uma dessas com da vida, em São Francisco, a série vai voltar em fevereiro de 2011 com o nome Dark Knight Boy Wonder, né? Cavaleiro das Trevas, o Garoto Prodígio. E previsão de 6 edições. E Jim Lee voltará aos desenhos. A DC também informou aos leitores mais atentos que as histórias de Miller e Lee se passam no mesmo universo criado no primeiro clássico, Cavaleiro das Trevas. Ou seja, Batman mais badass e o universo DC em decadência são prenúncias desse futuro, né? A gente vai colocar o link aí pra algumas imagens aí. Como que eles sabiam que o universo DC tava em decadência, assim, em Dark Knight? Eles sabiam que ia escrever esse monte de crise final, crise intermediária, não sei o que lá? Não, mas é porque já tá velho, já tá tudo acabado, né, cara? Vocês já leram esse All-Star Batman? Meu filho, quando o Batman fica velho, quando o Batman já não tá podendo fazer mais nada, ninguém vai fazer bosta nenhuma na DC. Exatamente. Ele só vai poder treinar o filho do Superman com a Mulher Maravilha, né? Igual naquele final lá do Kingdom Come. Você utilizar essa realidade, esse universo do primeiro, espero eu que seja só do primeiro Cavaleiro das Trevas, né? Que pode até ser um negócio legal, mas e aí aquela outra Robin aí, ó, lá, como que eles vão fazer? Não, mas eu acho que é só ambientação, viu, Oliver? Também não acho que eles vão seguir toda a série, né, em sequência e tal. Pô, mas é aí que tá, se eles vão usar o mesmo universo do primeiro Cavaleiro das Trevas, eu vou imaginar que tá lá o Bruce Wayne / Batman com mais de 60 anos, né? Então, no caso, ele tem aquela garota, a Robin lá, não lembro, esqueci o nome dela lá. Carrie. A Carrie... É, Carrie Kelly, né? Isso. E mais aquela galera lá das gangues que ele doutrinou tudo à maneira dele, né? Não é muito bem o universo do Cavaleiro das Trevas. Pra mim, eu não digo isso como universo, cara. Eu digo mais como uma influência, entendeu? Não necessariamente naquele universo pelo Frank Miller, mas sim, tipo, ah, o Batman mais durão e o Robin, de repente, mais, assim, moleque. Porque quem não acompanha, pra quem não conhece essa parte do All-Star Batman, que eu tava acompanhando, é muito legal porque, assim, mostra que nem, tem uma edição que mostra o Batman e o Robin, eles vão conversar com o Lanterna Verde. E na cronologia de quando isso aconteceu, foi antes do Parallax ser liberado. Então, o Lanterna Verde, ele tinha uma fraqueza pela cor amarela. Então, o que o Batman fez? Ele chamou o Lanterna pra ir num apartamento onde tava tudo pintado de amarelo. Ou seja, ele tava sem os poderes e tava, tipo assim, humano. Aí, nisso, o Robin dá um cacete no Lanterna, que ele quase mata o Lanterna Verde. E o Batman vira e fala, você é moleque. Tipo assim, dá uma de Capitão Nascimento, tá ligado? Uhum. Só que não falando pra tirar a farda preta, e sim pra tirar a farda colorida do Robin, que fala, ó, seguinte, tu é moleque e tudo que eu te ensinei você usou de impulso e você quase matou o Hal Jordan. Como que você fez isso? Entendeu? E é muito legal porque você vê essa parte de mestre mesmo do Batman tentando doutrinar o... Pô, mais uma vez o Batman fudendo mil pra poder dar lição em um, né? Por que, velho? Fudendo mil. Ué, porque o Batman, até onde eu lembro, ele usou o Arqueiro Verde lá no primeiro Cavaleiro das Trevas, o Arqueiro Verde maneta com uma flecha de kryptonita pra dar um couro no Super-Homem. O Robin usou a fraqueza do Lanterna Verde e ele usou a fraqueza do Super-Homem, cara. Grande bosta. O sujo falando mal lavado. Isso vai focar quando o Batman tá deixando de ser o Batman, antes de Cavaleiro das Trevas. Quando o Robin começa a ter aquelas tendências, não essas que vocês estão pensando. Psicopatas, porque na sequência, aquela bosta daquela sequência, ele é o vilão da história, vocês lembram? Sim. Quando o Robin começa a aparecer o Batman, né? Isso. Então vai ser assim, quando o Batman estava se aposentando antes daquele retorno no Cavaleiro das Trevas. Queria saber quanto um super-herói ganha de aposentadoria, né? Bruce Wayne, bastante. This is Sparta! E a Marvel liberou essa semana uma imagem com a frase: para salvar o mundo, um destes X-Men morrerá. De novo. É, exatamente. Depois, com certeza, voltará. Essa imagem é mais um teaser da saga Second Coming, que começou na semana passada nos quadrinhos da trupe do Professor Xavier. São 7 candidatos para morrer, né? O Colossus, Magia, Homem de Gelo, Anjo, Emma Frost, Noturno e Cable. E a morte acontecerá na edição X-Force número 26, que sairá no final de abril, lá nos Estados Unidos. Fala X-Force, pelo amor de Deus. Não fala X-Force. Resumindo, a gente pode concluir que o Colossus pode estar ferrado, o Homem de Gelo, a Emma Frost, pode entrar numa fria, o Anjo pode ir pro céu, o Noturno pode ir pra Noite Eterna. É, cara. E o Cable pode ser desconectado. É, exatamente. Eu sei quem morre. O Noturno, que é o único que ainda não morreu dessa turma. Puta, é mesmo, né, velho? O Noturno, cara. Que é uma merda, que é o meu X-Men preferido, cara. Mais uma vez, não sei se isso é 1º de abril de novo, mas a Marvel anunciou que o Homem-Aranha, depois de fazer parte dos Novos Vingadores, né, ele que sempre agiu por conta própria, aliás, foi uma coisa que eu gostei, fazer parte do grupo. Agora foi que se unir aos X-Men. Como já tem muito tempo que eles lançam essa ideia, sempre em 1º de abril, lançaram um pouquinho atrasado, mas dessa vez colocaram uma capa, que você vai conferir aí no post, que tem ao fundo uma ilustração de X-Men do Jim Lee, quando dividiu a equipe em azul e dourada, e tá rasgando e saindo. Tá escrito: nós somos os X-Men, Homem-Aranha e Psylocke. Que bom que a Psylocke voltou. Aliás, ela vai ser a inspiração pra eu dar o nome à minha filha, né, Elizabeth, minha X-Men preferida, mas não sei se isso é verdade não, gente. Pode ser: nós somos os X-Men de Atari, lembra? De Atari, exatamente. Pô, a Psylocke e o Homem-Aranha, né, velho? A gente pode concluir que uma mulher gostosa e um cara que faz posições impossíveis, né? Ou seja, os X-Men são Kama Sutra, né? Cara, tem uma história dos X-Men quando a Unidade Nacional de Intervenção nomeia o Instituto Xavier como uma reserva mutante, que só sobraram 198 mutantes no mundo. A Psylocke, pra distrair o pessoal que ficava pilotando os sentinelas, ela começa a fazer alongamento, começa a treinar e tal. Cara, deu uma pena passar a página, juro. E tem uns desenhistas, né, cara? Unidade Nacional de Intervenção? Uni, exatamente. A Uni? É, era controlada pelo Bob. Por isso que ninguém da Caverna do Dragão saiu de lá nunca, né, velho? Exatamente. Isso, era controlada por um cara chamado Bob. Puta merda, velho, que easter egg, hein? Mas é isso, eu acho que pra mim é 1º de abril isso do Homem-Aranha nos X-Men. This is Sparta! Bom, gente, como sabem, leitor de quadrinhos aqui no Brasil sofre. E a Panini, né, depois de assumir toda a lenga-lenga que Abril deixou pra trás, né, acabou dando declarações que vai haver algumas não, né, muitas mudanças em várias das revistas Marvel e DC também, mas em termos de adaptação pro mercado brasileiro de quadrinhos, né. As tiragens aí de vendas não são oficialmente divulgadas, né, aparentemente as vendas não estão indo bem quanto a editora aí de origem italiana gostaria. E de acordo com a própria Panini, né, a principal mudança é que quase todas as revistas, elas vão deixar de ter as habituais 100 páginas e vão passar a ter 76, ou seja, isso daí vai custar uma história, né, a menos em cada revista. Consequentemente, para o leitor, né, um pouco de vantagem, a gente pode dizer, né, apesar que vai pagar menos por menos, né, o preço, né, que também vai cair, que vai passar de R$7,95 para R$6,50. Vou poder comprar 7 Belo. Eu acho uma burrice tão grande eles fazerem isso aqui no Brasil, colocar um monte de história, de um monte de título em uma só revista. Cara, põe cada título separado, vai ser uma quantidade enorme de título. É. Põe a R$1,99, pô, 20 páginas só. Isso foi uma atitude compreensível. Acho que o Vitinho deve saber, né? Tempos atrás, nos anos 80, que a gente tinha 4, 5 anos de atraso com as edições americanas, né, cara? Então, quer dizer, era um meio de a gente, das editoras, da editora Abril, no caso, né, que era a responsável aqui das duas. Tudo que era impresso no Brasil, né? É, por tudo que era impresso, né, bem, muito bem acrescentado. Foi uma tentativa de cortar essa defasagem toda que o mercado brasileiro de quadrinhos tinha com o americano, né, cara? E outra coisa, cara, Abril falhou justamente naquele ditado: o que não tá quebrado, você não conserta. Eles mudaram, né, o formato das revistas, mudaram a quantidade de páginas, segurança. Formato premium. Foi um formato que não acabou sendo muito bem quisto aqui pelo público brasileiro. Se eu não me engano, eles chegaram até a mudar algumas capas, não mudaram? Isso daí foi outra burrice também. Isso daí a gente até falou um tempo atrás, que foi que a defasagem aqui no Brasil estava tão grande, mas ao mesmo tempo eles não queriam perder a oportunidade comercial de lançar action figures aqui das Guerras Secretas. Só que se a gente fosse respeitar o tempo de atraso que tinha aqui no Brasil, as Guerras Secretas só lançaria daqui a 4 anos. Então eles aceleraram as Guerras Secretas, mesmo a história não passando por todas as revistas Marvel, entendeu? E tiveram que alterar nas capas por causa dos novos personagens que iriam ter, mas que ainda ia demorar em passar pelas revistas periódicas aqui no Brasil, cara. Não foi só a capa não, o Oliver. Ah, sim, em termos de conteúdo também, né? É, eles cortaram todas as cenas dos X-Men que aparecia Vampira, porque a Vampira era da Irmandade Mutantes. Isso. E nas Guerras Secretas ela já tava com X-Men. Exatamente, cara. Exatamente. Seria como um puta de um spoiler pro público brasileiro, né? Como consumidor, não digo ávido, mas como bom consumidor de quadrinhos e, por sua vez, de muitos títulos da Panini, só peço uma coisa, assim, de mudança, só faço uma observação. Vocês podem finalmente entregar as revistas na data prevista? E principalmente as séries como Torre Negra, que até agora não saíram todas as edições? Vocês ainda são sortudos porque tem revista na banca. E aqui em Juiz de Fora que não chega a revista, cara. Além de edições mais curtas, né, a Panini tá anunciando também o cancelamento de algumas edições aqui. É a Marvel Millennium, né, no caso do Homem-Aranha, né, que muita gente já esperava, mesmo porque pelo fato da implosão do universo Ultimate em Ultimatum, né, a revista acaba no número 100. Também a Marvel Max vai ser cancelada, que é o que trazia títulos adultos mais pro pessoal da Marvel. O que a Panini tá anunciando pro futuro, Marvel 2 por trás das câmeras, com 52 páginas, 3 edições, já com preço previsto aqui de R$5,90. Guerra dos Reis, que sairá em 6 edições, 76 páginas cada, e R$6,50. Vocês dois que estão acompanhando mais o mercado de quadrinhos. O mercado em quadrinhos, ele tá, eu, pelo menos da minha parte, eu vejo que ele tá sempre na descendente aí, né? Vocês errado. Associam... Oi? Tá errado. Errado? Tá errado. Eu fiz um estudo sobre isso na faculdade, cara, pra variar. O negócio é o seguinte, desde que a Marvel disponibilizou as revistas pra download gratuito no site não, dela... Não. Aí que tá. Esse que é o meu ponto. Eu tô falando de venda de revistas impressas, cara. Desde que ela disponibilizou, em um ano, as vendas cresceram 37%. Hoje, se comparado com as vendas da época que ela disponibilizou, já cresceu 72%. Criou ainda mais aquela necessidade do sentimento de posse da revista. O que eu acho que acontece aqui no Brasil, vou citar aqui o Brasil como exemplo, é o seguinte, é a falta de respeito e critério que as editoras têm. Porque ao mesmo tempo em que elas se julgam, né, respeitar o leitor, elas cancelam séries como quem troca de camisa. Elas mudam o título, fazem igual a Abril. Tinha um formatinho, era vendido e tal. Aí o que, que ela fez? Primeiro com os formatinhos. Você tinha X-Men, Wolverine e Fator X. Aí você tinha Homem-Aranha, Teia do Aranha. E tinha aquela Marvel 97, Marvel 98, Marvel 99, né? Mudava o ano, mudava o título. Então você tinha X-Men, Homem-Aranha e o resto. Aí eles criaram a série premium. Tinha X-Men, tinha Homem-Aranha e Grandes Heróis Marvel. O resto, entendeu? E deixava de publicar um monte de história, pulava as coisas. Então acho que o que falta no Brasil pro mercado de quadrinhos voltar a crescer é o respeito com o leitor e o bom senso das editoras em administrar a revenda de quadrinhos da forma como deve ser mesmo. Eu acho que eu sou a favor mesmo de publicar cada título com 20 páginas. Se o Homem-Aranha tem 6 títulos, publica 6 títulos do Homem-Aranha, 20 páginas cada um, um preço mais baixo. Bom, e esse foi o Nerdrops de número 39, estamos quase chegando no 40, estamos na bordinha. Queremos agradecer a presença do Roku. Tem algum jabá pra fazer aí, Roku? Ah, o de sempre, né, cara? FodaCast começou a segunda temporada, acesse lá no rocoliseu.dementes.com.br. Pô, e tá rolando uma promoceta aí, né? Ar grosseria, fiquem atentos aí com umas dicas no Twitter. Lugar grosserias mesmo, né? Tá ficando legal. Bom, e também vamos agradecer a presença do cara que estava longe das gravações do Nerdrops já há exatos 30 programas. Vitinho, alguma coisa a declarar, Vitinho? Primeiro lugar, não me chama de Vitinho, porra, é Vitinho. Em segundo lugar, né, vou fazer jabá então, pode? Vai lá, fica à vontade. A gente tava falando de quadrinhos agora já no final e começou já as negociações aí, tá bem avançadas, da minha HQ. Eu tô fazendo o roteiro, um amigo meu que é formado em ar pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Sidney Barino, tá fazendo a ar. Eu vou enviar uns virais que a gente vai espalhar aí pela internet dos protagonistas e antagonistas. Em breve a gente vai estar divulgando isso aí no Nerdrop. Pô, beleza. A obra chama-se Celestiais, viu? Ah, eu achei que era Super Vitinho. Quem quiser mandar sugestões, críticas, hit-mails para o Vitinho, mande para o nerdrops@nerdrops.com.br ou pelo mais tradicional aí, nerdrops@gmail.com. E a música dessa semana, a gente vai até abrir mão de pedir para os convidados a música, porque o Guizão fez uma incrível descoberta na internet de um rapaz que é o futuro do beatbox. Diz aí, Guizão. Tumba, tumba, tipa, tumba, tumba, tipa. Até o próximo programa e fiquem com a música. E beijo no popô, tumba tumba tiba, tumba tumba tiba. This is a retarded beatbox. This is a retarded beatbox. This is a retarded beatbox. Beatbox. Beatbox. Deus, filha da p***. Bem, eu sei que a pedida magnífica do Guizão deixou vocês com mais sede musical na alma. E já que cinema é uma das categorias que abordamos aqui no Nerd Drops, fica aí com o duelo de guitarras entre Ralph McKeel e Steve Vai no filme A Encruzilhada. Agora sim, até o próximo cast. Well, well, well. Who sent you here? Can't talk, little man? But can't play none either. We'll be right back. carregando. O PC tá em marcha lenta hoje. Nem o vídeo eu consegui. Eu canto pra você então. Eu comecei a voltei a copiar quadrinhos na parte do Guerra Secreta, do Invasão Secreta e o como chama? Ah, o Crise Final. Ô, gente, vamos acelerar aí que tem Invasão Secreta? É, por favor, cara, tá foda. Desculpa, vambora. Vamos acelerar que tem quadrinhos, eu sei que vocês vão falar pra caralho. Eu espero que vocês guardem bem na lembrança a conversa, que eu vou ser inteirinha cortado na edição. Depois a gente troca ideia um dia, o Vitinho, mais sobre quadrinhos, cara. Não, vocês vão ter que trocar hoje ainda. Fudeu. Só gravar tudo o que vocês disserem, com certeza vai ser usado contra vocês. Contra vocês no final do cast. Então, eu não dou o c***, pá. Não, do que você disser... É, você sabe que a edição muda as coisas, né, Rô? E você falou bem espaçadamente essa frase, então é mais tranquilo pra editar ainda. Então, eu dou o c***, pá. Como se fosse problema pra mim. Harrison Ford pode entrar para elenco de cowboys. Opa. Ô, Vitor. Deu problema. Enquanto você vai lendo, eu vou cantando pra você. Cara, essa porra desse vídeo tem que carregar, velho. Eu não posso ficar com esse som de você cantando na cabeça. Tá foda. Se quiser, eu ajudo o Guizão. Tá,